Por isso que chorei tantas lágrimas, para que não precisasse chorar, sem saber que criava um mar de pranto em cujos vórtices deveria estar me perder. E quanto mais amordaçado, mais gritavas. Quanto mais cego, mais vias. Navega em canções, aniquilando as superproduções, arranca opiniões do interior para a literatura. Postura, quem reconhece esquece que faz sepultura. Procura, puma incedida por quem reconhece a luta. Visto minha armadura, pronto pra guerra, enfrento as feras. Se quem tá comigo não se revela, foge da meta. No prefácio, sei que foi difícil, agir com cautela. Prossegui pro próximo capítulo, primavera, os que vivo atrás de vários motivos que me fazem estar vivo. Sobre vários sentidos, dentro de um só hino, o ego dos falsos amigos que os fizeram lixo. O medo de ser perseguido e lidar com racismo foi um resisto nesse disco. Mas que isso, a mãe incondicional pra ser especial, a quem merece ser honrado. Se o coração gelado forma os incidentes, eu traço o caminho devido que muitos não compreendem. Se faço o amor, vou chegar ao ápice esperado. Não quero estrelato, não me calo enquanto tiver fôlego. Eu represento a maioria fora desse jogo, disposto a fazer valer, porque a chama não se apagou. Conheço os fracos pelos seus gemidos, eu venci a dor. Se o rap é honra, vão ficar feridos cada desertor. Cabeça baixa, sinal de fraqueza, ergo semblante em dor. Dando parte da literatura nesse romance, Deus, a família, minha filha, quem comigo aqui somou, defendo nessa literatura. Postura na rua, concentração por onde for, eu represento o sentimento, trago de dentro pra fora o que restou. Deus, a família, minha filha, quem comigo aqui somou, defendo nessa literatura. Postura na rua, concentração por onde for, eu represento o que defendo, trago de dentro pra fora o que restou. Inteligência parte do meu começo, a escolha certa para se fazer contra os pesadelos. Me aqueço, a fé exerço, sem medo supero as perdas, engontei nas letras emoção, retirando do coração com o uso da inspiração. Uma nova peregrinação pra fazer minha revolução, ao novo caminho me entrego. Volto do zero se quero alcançar o lugar certo. Não me associo a critérios, nem me limito a arquitetos. Se crio tetos, paredes, concreto meu caminho. Se ponho a alma, tenho sede, fome de desafios. Não me confundo com fracos, respondo pelos meus atos. De mentiras já tô farto, traço os meus passos sozinho. Pra quem pediu meu fio, não renuncio. Sentiu, serviu, seguiu, depois de pronto conferiu. Não me recordo, ignoro, devoro as reações. Ponho a família no topo, sem muitas conexões. Contradições, intenções de ofuscar o que vivo, mudar o que vivo, matar o sorriso de quem confiou, de quem não silenciou quando esteve longe, de quem não se esconde, corresponde a cada talento que herdou da cidade ou interior. Levarei vocês comigo, quem representou perigo, quem por isso se empenhou. Trago agonia sincera, rasgando a matéria do espírito, eu tiro, eternizo minha literatura interior. Deus, a família, minha filha, quem comigo aqui somou, defendo nessa literatura. Postura na rua, concentração por onde for, eu represento o sentimento, trago de dentro pra fora o que restou. Deus, a família, minha filha, quem comigo aqui somou, defendo nessa literatura. Postura na rua, concentração por onde for, eu represento o que defendo, trago de dentro pra fora o que restou. Meus amigos, meus irmãos, pra mim foi difícil. Eu preciso me libertar e derrotar o ciclo do fracasso, os pensamentos limitados. Torno o mito mais radioso, e talhado em penumbra sou e não sou, mas sou, mas sou cada vez mais. Deus me deu um amor porque eu mereci, de amar e calar. Para fora do tempo arrasto meus despojos, estou vivo.